A rua me ensinou muito bem o que é respeito. Não fazer rap de caô, mas nele ser verdadeiro. Por onde os malac invade, espalha o conceito. Os bico que dá goela nem faz valer meu direito. Porque o canto é pra subir e os bico só quer cair. Os comédia vão trair e os falsos vão sucumbir. Se liga aí. Me faz viver se o rap é manifesto. Então eu vou pagar pra ver felicidade cá pra nós. É bom, eu acredito que o rap me dá a vida e alegra o meu espírito. Na emoção é algo, na brisa tudo é calmo. Eu tenho vários na função e posso me sentir a salvo. Somos o alvo, e eu sei que é raro. E se conceito não tem, cê vai pagar pra quem? Não se abala nem vem, nem paga de Superman. Quem não se torna um refém, eu sei bem, hein? Irmão, escapa de bala na rua, eu sei também. Então conecte sem usar contravenção. Esse é o rap, hein? Mas pros loucos uma lição. Isso é lição de vida, é sentida a lição. Isso é lição de vida pra neurose dos irmão. Quebrada que ativou, demorou, vou a milhão. Mas um soldado engajado pronto pra missão. É isso mesmo, negão, sangue bom em ação. O rap invade, é sem viagem, estrelas caem. Né não, né não, oh, estrelas vão cair. Estrelas vão cair, oh, oh, oh. Estrelas vão cair, oh, oh, oh. Sem proceder, cê vai cair, oh. E deixa de brilhar, não fez por onde, achou-se um monte, achou que a fonte não ia secar. Blá. Mas você se enganou, a vida é um dom divino e você não aproveitou. A si própria atropelou, moscou, amelou, se perdeu na caminhada. O mundão vai cobrar e cê tá cheio de mancada. Sua moral tá zoada por causa das suas mentiras. Na quebra só causa ira e de quebra só leva intriga pra casa. A verdade dói e queima como brasa, mas ela tem que ser dita, mesmo que não acredita, mesmo que seja maldita. Assim aprende a lidar, separa o falso do que é real. Volta a pisar no chão, volta pro mundo real. Volta a ser um aprendiz, vivendo, vendo, aprendendo com o que o mais velho diz. E a vida é quem diz onde acaba a caminhada. Quanto mais próximo do topo, longe do povo, se acaba e se acaba nessas missão. Vivendo só de função, o tempo mostra a lição. Basta querer e aprender, com respeito e proceder. Será suave o lazer se não luta no acrescente. Não só em ser diferente, até a estrela que mais brilha é reluzente. Um dia se torna cadente. Cadente. Oh, a vida não é tão cruel. O júri agora virou o réu. O condenado não te perdoou. Se apega ao pai lá no céu. Oh, oh, oh. Busca paz interior, Senhor, eu quero mais. Eu quero a paz do interior nas capitais. Banhar em águas naturais, sentir os sais minerais. Passear de mãos dadas com meus pais, aliás. Proteja sua família a todo custo. Não fique presa às correntes de prata no seu bolso. Seja um homem justo, garota, esconde o busto. Porque o lobo mal tá te esperando atrás do arbusto. E ele quer te comer. E nessas horas não vai ter ninguém para te proteger. Mundão tá forte. Eu sei, e muita volta eu dei, pra ver que ainda tem muita coisa pra gente fazer. Matar pra não morrer, não é assim que alegra o pai. Cada alma que sobe é uma estrela que cai. Entender que a guerra fria só vai ser vencida com calor humano, pode crer. Então vai, vai, muita coisa vai rolar. Muita água vai passar pra lavar. E eu quero ver quem é, quem vai ficar de pé. Eu sei qual é que é, estrelas mudam de lugar. Vai, muita coisa vai rolar. Muita água vai passar pra lavar. E eu quero ver quem é, quem vai ficar de pé. Eu sei qual é que é, estrelas mudam de lugar. Você nasce MC.